Dito em breve este mundo deixarei. Muito em breve com Jesus subirei para um lugar onde descansarei, onde dores não haverá, só o amor ali reinará. Eu vou com Jesus voar. Muito em breve esta igreja vai subir. Muito em breve, num coral vamos cantar. Com anjos e arcanjos e serafins cantando assim: Santo, santo é o Senhor Jeová. Um corpo transformado vou receber, a face do meu mestre ali vou ver. Num banquete glorioso estarei, face a face com o mestre ceiarei. Eu vou com Jesus. Jesus me encontrar. Muito em breve esta igreja vai subir. Muito em breve, num coral vamos cantar. Com anjos, arcanjos e serafins cantando assim: Santo, santo é o Senhor Jeová. Um corpo transformado vou receber. A face do meu mestre ali vou ver. Num banquete glorioso estarei, face a face com meu mestre cearei. Eu vou com Jesus voar. Eu vou com Jesus me encontrar. Jesus me encontrou.